caminho errado é consequência da morte. Não brinque com a sorte. O caminho errado é consequência da morte. Não brinque com a sorte. Bater bola já não virou mais lazer. Lampiões na quebrada só matam por prazer. Minha quebrada traz medo pra quem não conhece. Quem é de fora, mora aqui, esquece. Mas se tem corpo, polícia, viatura, sangue, tem rixa. Notícias que queima minha vila. Não saio daqui, ladrão. Minha quebrada é minha vida. Quem deve é quem teme, que treme. A cada barulho de sirene não rende. Troca tiro se preciso for. A bomba explodiu trazendo tristeza e dor. É paquetar meu senhor. Faça o que tem que ter feito mesmo trazendo a dor. O demônio aqui já plantou, reinou, colocou ódio e rancor. E troca tiro se preciso for. E troca tiro se preciso for. Da morte, não brinque com a sorte. O caminho errado é consequência da morte. Não brinque com a sorte. Eu vejo um início de terror. A escolha é errada, um futuro promissor. De muita maldade e dor. Quantos já se foram e não mais voltou. Ele só colher o que plantou. Pra muitos ainda há tempo de se arrepender. Faça a escolha certa, pro próximo não ser você. Muitos dispensaram a chance e o chamado do Senhor. E hoje ele se encontra num túmulo. E no dia de finado muitos leva flor. Saia desse círculo de horror enquanto é tempo. Deus te chama, parceiro, sai desse movimento. Da morte, não brinque com a sorte. O caminho errado é consequência da morte. Não brinque com a sorte. E o caminho errado que sempre gera a morte. Ou o caminho mais caro que muitos tentaram a sorte. Desmancha sonhos ou aprisiona a liberdade. Quantos plantaram o mal e colheram a maldade. Nesse mundo violento, quantos estão sofrendo. No crime abandonado, quantos estão se perdendo. A cada treta, o seu último suspiro. E a cada vida, se foi na mira de um tiro. Eu peço ao Pai liberdade pros irmãos. Tire da mira do ferro e acolha com as suas mãos. Chega de guerra, morte, sangue escorrendo. Pare com as guerras e acabe com o sofrimento.